Você gosta de açaí? Então venha conhecer a Lia Açaí Delivery. A Lia Açaí Delivery. Visite-nos na rua 24 de outubro, 970, em frente à pracinha do Genibaú, próximo ao Murilo Aguiar. Aqui temos mais de 10 opções de cremes para você se deliciar. Temos gelato, ovo maltine, Oreo, Ninho e 30 opções de mix e muito mais. A Lia Açaí Delivery. E para melhor te atender, funcionamos de terça a domingo. Venha aproveitar nossas promoções especiais toda quarta-feira. Siga-nos no Instagram, @aliaçaí, e fique por dentro de nossas promoções e novidades. Venha nos visitar. Teleentrega 987-50-6922. 987-50-6922. Ali Açaí, esperamos por você. Ali Açaí Delivery. Você gosta de açaí? Então venha conhecer a Ali Açaí Delivery. A Ali Açaí Delivery. Visite-nos na rua 24 de outubro, 970, em frente à pracinha do Genibaú, próximo ao Murilo Aguiar. Aqui temos mais de 10 opções de cremes para você se deliciar. Temos gelato, ovo maltine, Oreo, Ninho e 30 opções de mix e muito mais. A Ali Açaí Delivery. E para melhor te atender, funcionamos de terça a domingo. Venha aproveitar nossas promoções especiais toda quarta-feira. Siga-nos no Instagram, @aliaçaí, e fique por dentro de nossas promoções e novidades. Venha nos visitar. Teleentrega 987-50-6922. 987-50-6922. Ali Açaí, esperamos por você. Ali Açaí Delivery.